Só em Jesus seguro estou e confiante sempre vou. Ele é a paz no coração, é minha luz na escuridão. Ele é a fonte do poder, a sua força faz vencer. E nessa rocha eu estarei.